Olá, olá, olá. Boa noite. Agora vamos, acho que é passar ao podcast. Como é que se chama? Nas Nalgas do Mandarim, onde vamos falar desta pouca vergonha que acabámos de ver. Isto foi um pouco à traição e estes são os culpados. Eles não disseram a ninguém aquilo a que é que as pessoas vinham. Senão ninguém aparecia, é isso. Mas agora eles vão ter a oportunidade de se justificar e vocês vão ter a oportunidade também de pedir contas a eles que aqui estão. E podem fazê-lo, podem levantar o braço, que eu muito alegremente irei até ao público com este microfone para alguma pergunta que queiram fazer. Isto não estava planeado, mas eles vão ter que... Sim, se fazem isto às pessoas, nós também temos que fazer isto a vocês, não é? E por isso vamos a isto. Este episódio vai ter a participação dos VHS. Posso Olá, boa noite. Boa noite. Do coletivo VHS, que é o Daniel Louro. Boa noite. Boa noite. Paulo Fajardo, que está ali a trabalhar. Está ali a trabalhar e a controlar câmaras, que também é o que ele sabe fazer melhor, digo eu, não sei. Não está a ligar nenhum. Nós esperamos. Eu estou só a fazer tempo enquanto as pessoas estão a esvaziar a bexiga. Também podem estar a esvaziar outras coisas. Mas queria que soubessem que é um enorme prazer ter esta gente aqui. Porque eles fazem grande parte da blogosfera e uma parte da blogosfera. Da podcastosfera, é isso? E da blogosfera também. E da blogosfera também. E dão uma voz importante àquilo que pode ser um género de cinema que é menos tido em conta, que é um género que apesar de ter várias ramificações, e esta, por incrível que pareça, é uma delas, é um género que merece também a sua divulgação, que merece ser estudado, discutido e merece também ter esta apreciação. Eu não sei se estamos em condições para começar já. Aí sim, aí tudo impecável. E aqui também acho que sim, por isso vou desligar isto e até já. Em Las Nalgas de Mandarim. Só amor. Ora viva, amiguinhos. Antes de começar, queria fazer aqui um aviso, uma espécie de um disclaimer, de que este podcast poderá ter palavras, ideias e até aqui alguma imagética que poderá ferir a suscetibilidade de algumas pessoas que estão aqui. Pelo que o Miguel não se responsabiliza por nada que possa ser dito no decorrer deste episódio, e posto esta inicial declaração, se alguém quiser sair, estejam à vontade. Eu deixo aqui a palavra ao Carlos, que vai voltar a brindar-nos com uma velha tradição, não é, Carlos? Qual é a tradição, Pedro? Não faço ideia que estás a falar. Não sei mesmo, de verdade. Penso que será... O desafio que o Sérgio nos mandou. Sim. Ok, vou passar para o desafio. Antes de passar para o desafio, deixem-me só agradecer a todos terem vindo estes dois dias, antes que nós fiquemos sem tempo e tenhamos que sair. Espero que se tenham divertido. Peço desculpa por este filme. Tivemos que manter segredo, senão provavelmente íamos ter a sala vazia. Agradeço que não tenham deixado a sala vazia a meio. O Miguel não sabia, confiou em nós e eu adorei, fartei-me de rir de ver o Miguel a ver o filme, porque o Miguel teve o tempo todo a fazer assim. Eu não acredito que estes gajos escolheram este filme. Mas eu e o Pedro vimos isto e não resistimos, não foi? Achamos eu que... Eu acho que tinha... clamava, não é? Clamava pelo Nalgas Film Festival. Sim, se calhar devíamos ter vendido cerveja à entrada e pizza, se calhar para o pessoal ter aproveitado um bocadinho mais, mas pronto, pedimos desculpa, agradecemos terem ficado E eu tenho aqui um desafio que o Sérgio Pires e o António Araújo mandaram, porque pediram para fazer um desafio, como que antigamente. São que estão aqui à frente. Ainda por cima, o Sérgio faz parte agora do podcast vencedor, do melhor podcast. Sim, é o laureado. O laureado. Nós agora chamamos o laureado Sérgio. Sérgio. Não, ainda por cima, depois do VHS, está de anos a tentar, não foi? Anos e anos a serem nomeados e nunca conseguiram. Mas eles podem pôr no podcast nomeado, não é? Triplamente nomeado. Exato. Sim, sim, triplamente. E já ganhámos o prémio Iniciativa dos TCN Blog Awards em 2015. Eram os únicos nomeados, mas essa parte o Daniel nunca conta. Mas toda a gente sabe que foi um prémio Iniciativa. Sim. É o nosso único troféu, não, que eu guardo com muito carinho. Vocês têm futuro, putos. Mas eu vou explicar porque era uma iniciativa, porque não havia mais nenhum podcast de cinema em 2015. E portanto, quando apareceu, nós temos que Iniciativa bonita. Exatamente. E hoje o prémio foi inventado à nossa medida. Foi inventado à vossa medida. Bem, mas então vou passar aqui ao desafio. Não sei se foi o Sérgio, se foi o António, mandaram os dois, tenho aqui. Não temos crianças no público, pois não? Então, com licença. Então, o desafio é: vocês preferiam, uma vez por mês até morrerem, terem que assistir a um espetáculo de magia do David Carradine? É assim que se diz? Ele já morreu, mas nós vimos todos. David Carradine? Sim. Nós vimos todos que ele é mágico. As in character. Ele fazia magia. Sim, sim. Que ele é mágico, ele é um Jedi, ele aparece. Aliás, pareceu-me ser uma sequela aqui da Guerra das Estrelas. Eu acho que as pessoas não perceberam bem. Este filme é um biopic do David Carradine. Também. Interpretado pelos Bon Jovi dos anos 80. Não é? Life imitates art. Deixa só para quem não sabe, é um biopic porque ele morreu sufocado, supostamente. Acho que auto-erotic asphyxiation. Portanto, o Paulo é que me explicou o que era. Não, em português é asfixia autoerótica, que consiste em. Tudo calar. Não, já vi que és especialista, estamos curiosos agora. Então, consiste na pessoa tentar. Não estejas nervoso. Tentar afogar cortar o ar das goelas e do sangue, cortar o ar para o oxigênio. Pronto. Para o cérebro. O Santiago está a ficar a cabeça. Precisas que a gente salve disto. Não, não, não. Não. No momento do êxtase, do auge, aquilo supostamente é mais tem intenso. Que ter uma mão livre. Tem que ter uma mão livre sempre para fazer essa parte. Tem que haver uma mão livre. Ok. Pronto. Lembram-se do Império dos Sentidos? Ou companhia. Sim, mas isso não envolvia ovos. Também, mas também tinha as conversas que eram autoeróticas. Desafio ainda, não é? Mas é autoerótica, significa que é só uma pessoa. E se for uma pessoa a assistir? Continua a ser autoerótica na medida em que a asfixiação é conta, não é? Não sei. Sim, mas com um cúmplice. Doutor Miguel, que é biologia, poderá mais Temos tarde algum se calhar, tem que confirmar. Tem que confirmar nos livros. Mas ele morreu mesmo disso? Morreu. Ok. Morreu. Sabia. Pronto, se esta parte não estiver cientificamente correta, depois a gente pode fazer. Doutor Miguel, cortado na versão final. Bem, mas pronto, vou voltar. Então preferi uma vez por mês até morrerem, terem que assistir um espetáculo de magia do David Carradine. Carradine. O Bill, pronto, desculpem. Agora é o Bill. Tu não dizes Gabardine. Por acaso se digo. Não é assim que se diz. Ok. Deixei a minha Gabardine ali. Organizado pelo Passos no Escuro do José Santiago, a que se chamaria o espetáculo Pissas no Escuro. Um bocadinho porco, Sérgio, não era preciso ter dito nada disso. Em que magicamente aparece a pila do Bill na vossa boca durante uns segundos e vai até bem fundo na garganta. Esta parte deve ser do António. Quantos Naquela segundos? Fase em que se faz inclusivamente soltar umas lágrimas. Mas, Carlos, portanto, de forma mágica. De forma mágica. Tudo de forma claro. Mágica. Nós vimos que ele é mágico neste filme. E também tem testículos. Não sei, essa parte a gente vai explorar a seguir. Ou serem apanhados no próximo dia de Natal, apenas uma vez na vida, pela vossa família adulta inteira, portanto crianças ficavam de fora, não queremos poucas vergonhas, vestidos apenas com uma t-shirt do Alberto Piune, não uma dica para o Paulo. O Paulo já escolheu. A verem um filme no Pornhub com um membro, eu teria posto membrozinho, Sérgio, na mão, a ser esgalhado compulsivamente enquanto vi um filme no Pornhub de cartoons com dos Evil Toons a terem sexo, ou seja, tipo hentai. A minha resposta é simples, é o David Carradine, não é? Eu pensei que sim. Vocês sabem que as nalgas não têm que responder aos desafios. Ai não? Não, é só para os convidados, portanto... Bem, congratulo-te que não é uma pila zombie, portanto... Não, é a pila do David Carradine, por amor de Deus. Exatamente. Sim, é um a clássico. A segunda hipótese é só uma vez, não é? A segunda hipótese é só uma vez. Eu escolho essa porque já aconteceu e... sobrevivemos bem a isso. Exatamente. Foram 15 anos complicados, mas já passou. É o Bill. Foram 15 anos complicados, mas já passou. É só para ficar com o t-shirt. Pronto, então, o desafio foi fraquinho, Sérgio. As respostas foram muito rápidas. Mas acho que pronto, temos que começar a falar deste filme. O que é que acharam? Miguel, o que é que achaste? Desculpa, eu vou começar pelo Miguel, porque eu estou muito curioso. Miguel, o que é que achaste? Primeiro quero perguntar porquê, só porque é que... Não sei, Pedro, porquê? Como é que isto aconteceu, não é? Eu já disse isto 50 vezes este fim de semana e vou dizer mais uma vez, para uma audiência mais vasta, se calhar pela última vez. Todas as decisões estratégicas relacionadas com o Nalgas Film Festival foram feitas pelo Carlos Bêbado às 4 da manhã. E tu, quando confirmo, recebes uma mensagem às 4 da manhã, dizes ok, não é? Quer dizer, não vais estar a ver aquela... Falamos mesma... amanhã. Pá, não queres saber, pronto, vês. Entretanto, depois de manhã começam mensagens, não vês. Pá, depois um gajo chega aqui e dá-se com isto, não é? E depois temos que avançar e... Agora, o Miguel sabia qual era o filme, atenção, ele só não o quis ver porque ele achava... Confio em nós. Eu achava que ia ser surpreendido e foi, não é? De facto, foi. Certo, foi bastante surpreendido, sim. Durante o filme. E no cinema é diferente. Claro, mas quer dizer, reparem, isto é um tipo de filme que vocês nunca na vossa vida verão, nunca mais em sala, não é? Não sei para o próximo Nelas Filme Festa, até o próximo filme mistério. Este filme tem, há aqui elementos, e foi também por isso que nós o escolhemos, em que o próprio Christopher Nolan foi buscar, foi buscar alguma inspiração, nomeadamente... Na exposição, não é? Este filme tem o aquele final do sofá. Sim, sim, sim. O Tenet, por exemplo, tem... A exposição é tirada diretamente deste filme. A maneira como eles explicam o que está a acontecer é copiada descaradamente deste filme. E depois, as mortes. Não sei se vocês repararam nas mortes deste filme. As mortes têm regras, é tipo Convenção de Genebra para a guerra. A morte da Marion Cotillard, não é? No Batman 3, foi copiada também descaradamente das mortes da... deste filme. Mas portanto, não sei se paraste na única regra das mortes, é que tem que arrancar o top primeiro sempre. Sim. Tem que ficar as mãos a mostrar. Portanto, há regras. E afagar, sim. E afagar. E bem, não é? E bem. Sim, sim, bem. Concordo plenamente. Eu faço sempre agora, o mesmo. Agora, eu acho não também. Não sei se repararam, não há uma única morte neste filme. Claro, pois também é verdade. No fim, é tipo os filmes de Natal, não é? É o Scrooge. O próprio Scrooge, não é? Escrito em 1800 e não sei o quê, foi baseou-se também. Não, e os soldados da Fortuna. Não sei se vocês se lembram, os caras explodiam e até nunca os morria Joe, ninguém. Mas nunca ninguém morria. Não, e há outro filme que claramente veio buscar a inspiração aqui, que foi o Forrest Gump, porque há uma frase, não sei se vocês lembram. Run, Maggie, run! E portanto veio aqui também. Ou seja, também. Eu até me sinto, sinto-me indignado por vocês colocarem essa questão, não é? Quer dizer, claramente não estão a ver que estão perante uma obra e desta alguém magnífica. Consegue explicar porque é que se chama... Evil, eu desculpa. Evil. O meu inglês é ótimo, já devem ter reparado. Gabardine. É bom, filhos, se estiverem a ouvir, o pai sabe falar bem inglês, é só aqui que não sabe, está nervoso. Evil Tunes, quando só há um tune, não é? Pois mas era todo um potencial de tunes que estavam naquele livro. Foi só para enganar, foi uma questão de marketing, não é? Exatamente. E só parece para aí, eram os 12 contos e 500, não é? Que havia orçamento de efeitos especiais. São 36 segundos combinados ao todo. E foram exato. $20,000, segundo eu que li. Quem tramou o Roger Rabbit, que esta audiência merece. Exatamente. Não, e se vocês se lembram, julgo por esta altura, o Brad Pitt, ainda muito desconhecido, entrou numa coisa que era Cool Air? Cool World. Joaquim Basinger. Cool World, que era terrível e usava também a mesma técnica, que é reminiscente, esta aqui por acaso, acho que é um bocado reminiscente, mas é do videoclipe da Paula Abdul. Não é? Opposites attracts. Eu pensei que o Paulo estava a falar das mamocas ao Leo no filme, mas estou a falar dos cartoons. Eu vi um desenho animado perderam assim, agora, atrevidote, que era um gato, o Fritz the Cat. É o Fritz the Cat. E havia também. Mas não havia interação com pessoas. Não. O Fritz não interagia com pessoas. Eu pensei em bonecos sexuais e a minha cabeça. Bonecos sexuais há muitos. Okay, há muitos. Mas voltando à categoria do Pornhub que eu vou às vezes, por isso é que. Por acaso o Pornhub não percebo porque é que não tem bloopers. Devia ter uma categoria de bloopers, não era? Que era espetacular. E há outra coisa que eu estou para vos perguntar, vou aproveitar que estou aqui com mais homens, não estou cá, a minha mulher não está cá. Vocês, quando entram no porno, aceitam os cookies essenciais ou conseguem rejeitar? É que eu tenho medo de rejeitar, eu estou sempre super excitado, não é? Epá, eu rejeitar os cookies, consigo entrar. É, eu aceito tudo. O problema depois é fechar as janelas de entrar alguém, aceito. Fechar as janelas de É que eu faço só os essenciais que eu tenho medo de rejeitar, não me deixem entrar no são site. São as 36 janelas da vergonha. Ok. E depois apagar a histórica, apagar a histórica, apagar a histórica. Com uma mão estás a puxar as calças, com a outra mão estás a fechar 36 janelas. E há outra questão, já que estamos a falar de. Depois porno, não há Kleenex, não há nunca se papel. Mas papel, exatamente. É preciso. Eu uso toalhas. Pronto, mas não interessa, okay. Para aqui. Há outra questão que eu não sei se concordam comigo ou não, que é qualquer boazuda que ponha uns óculos de massa parece automaticamente inteligente. É tipo o Super-Homem e o Clark Kent. Eu por acaso parei aqui com várias pessoas que entraram e tudo, sempre tinham óculos de massa e eu pensei, super inteligente. Incluindo tu. Não. Incluindo eu, comprei ontem também os óculos de massa quando percebi isso. Também fui comprar. Há todo um género que é o filme de secundário, onde a rapariga geek se torna depois, não é? É a história do patinho feio. É. E normalmente o artifício é sempre o mesmo, que é ela tem óculos e depois tira os óculos e revela-se uma. E neste caso tira também a camisola, não é? E mete-se em frente aos pés. Numa cena que é o pato que se transforma em cisne. Uma cena que contribui claramente, não é? Para a narrativa. Ela enfrenta ao espelho e admira-se. E para mim é a melhor cena do filme, porque é uma cena quase à princesa da Disney, não é? Da Cinderela e a madrasta que foge lá de baixo, revoltada, e depois põe-se à frente do espelho. Mas atenção, que esta rapariga, a Mónica Gabriel, ela entra no Deathstalker 2, por exemplo, e mais uma data de filmes, é que se vocês já viram um aeroplano, há uma cena no aeroplano, não sei se é num, se é no 2, em que anda uma moça a correr de um lado para o outro com as mamocas a abanar. É também ela. É ela. Boa. Typecast. Exato. Eu só estranhei uma coisa: é que para adolescentes elas eram um bocadinho entradotas, não era? Sim. E até o Bill, quando o Bill entrou. Eu, é lá, este gajo que é? Este gajo anda no liceu. Mas elas... Este gajo é do género. Ele é repetente. Desculpa lá, aquele Bill é repetente. Tá. Mas elas eram empregadas de limpeza, não percebi. Aquilo era um pescate. Não se chegou a ver a casa era limpa. Era a parte que o Miguel estava a limpar. Uma coisa que não aconteceu. Elas agarraram num caixote e encontraram o baú, pá. Não havia um único detergente, não sei se repararam. Tinha umas fragonas. Havia uma embalagenzinha a meio que eu. Havia, não reparei. A única coisa que eu achei estranha é que não vi lá nem cus nem mamas gratuitos. Isso é que eu achei estranho. Não. Eu não sei como é que se queixam tanta exposição e depois há tantas perguntas. Que, claro, há muitas camadas. Houve ali várias camadas, realmente é engraçada essa parte. Mas ia dizer que naquela cena do espelho, para mim é a melhor cena do filme, ela à frente do espelho, ia tocar-se, ia fazer assim com o dedo, ninguém percebe bem porquê. Eu acho que essa foi a parte Tenet mesmo do filme. Sim, eu estava à espera. Essa parte era uma parte de empoderamento, não é? Em que ela estava a se empoderar e a reconhecer. Sim, sim. Eu até pensei. Como não sendo apenas um pedaço de cérebro, não é? Que ela ia começar a cantar aquela música favorita do Miguel, que ele está sempre a cantar quando está connosco. Do Frozen. Vês como tu sabes aquela figura. O já passou, não vivo mais com temor. Já passou, com já tumor. Passou. Soltarei as mamocas sem pudor. Qualquer do género. Por favor, continua. Posso? Que? Miguel normalmente é que faz esta parte de cantar, mas pronto, era só. Estás aí tão bem. Mas esta agora fica registada também em vídeo. Fica. Vai perdurar ainda mais em vídeo, ainda por cima. O que é que eu estou a fazer? Vou-me calar. Pedro, Miguel, fala isso, por favor. Momento favorito. O meu é quando ela se deita a Tutankhamun. Sim. Adorei. Vamos deitar-nos. Adorei. E desligam completamente. E atenção que ao lado, a outra está a dormir de óculos. Dá. A tocar no chão. Claramente com muito. São posições naturais, não é? Sim, de descanso. E adormeceram logo, foi só fazer assim. Alguém percebeu qual era aquele momento de Inception, não é só o Tenet, é de Inception, também Nolan, em que aquele ator que era o Titan. Está em todo lado. O ator fetiche do Joe Dante, do Gremlins. O Dick Miller. Dick Miller. Está a ver, que filme era aquele que ele estava a ver? O filme que ele estava a ver chama-se Bucket of Blood, que é um filme produzido pelo Roger Corman e foi dos primeiros que ele fez enquanto ator. Boa. O Roger Corman, que estava tão ciente da qualidade deste filme, que quando o realizador Fred Olen Ray lhe perguntou: podes-me dar $250,000 para fazer isto? Ele diz: não, não vou dar $250,000 para fazer isso. Não percebo porquê. Porque ele diz que era muito pouco dinheiro para fazer o que ele queria. E o Fred Olen Ray disse: pronto, então, mas eu faço na mesma. E fez por 160. $160,000. E nem se nota oito dias. Não se nota o corte no orçamento. O Fred Adams é que é um grande amigo teu, não é? Olha, é um David, grande amigo nosso. O David Carradine rodou todo o material dele numa noite, basicamente. Ele está, esconde-se atrás de uma árvore. Há um relâmpago na noite que invertem a ué da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E nunca chove, não sei se reparaste. São noites de trovada e não há uma pinga de chuva. Impressionante. É trovada, impressionante. Assim. E não sei se repararam, ele está com uma peruca. E... não, ele tinha o chapéu. Não, mas é aquele... Por baixo do chapéu tinha uma peruca e por baixo da peruca estava o David Carradine. Por baixo da peruca estava um David Carradine. E era uma peruca utilizada na minissérie Norte e Sul. Aquele, assim. Como é que tu sabes estas coisas? É uma peruca celebridade. Foste às trivia do MDB, certeza. O Santiago não sabe, ele está a inventar e nós estamos todos a acreditar e a fazer espetacular. E a casa... Aqui não dá para ir confirmar. Pera. A casa foi usada no Norte e Sul também. Não, e a casa cá, 200 ou 300 anos atrás, quando o filme começa, que ele diz que há muito tempo e está condenado eternamente, etc., tinha eletricidade, tinha canos, não se separaram de água. Mas não tinha telefone. Não, e a rede, aquela rede que está... E a rede estava igual lá. Também, tudo exatamente. Igual. Portanto, fez todo o sentido. Muito bem. Tudo malta muito atenta a esses detalhes históricos. E pronto, e Miguel, o que é que fala-nos mais do filme, Miguel? Há o cameo daquela senhora... Da Michelle Bauer, que eu gosto muito e acabei de ficar muito triste. Que é do Hollywood Chainsaw Hookers, né? Também. E que é do mesmo realizador. É do mesmo realizador. E que foi que nós já cobrimos também. Sim, sim. Aliás, o Fred Olen Ray, desculpa estar-te a interromper, ele é dos realizadores de série B mais prolíferos que existem. Ele e o Jim Wynorski. Continua ainda no ativo, não é? Sim, sim. Ele deve ter, se vocês forem pesquisar... 164. Eu ia dizer 180, mas pronto, vocês lembram-se quais são os filmes mais relevantes dele? Hollywood Chainsaw Hookers, que é espetacular. Até os primeiros 35 minutos é um filme 5 estrelas limpinho. Mas é no ar, não, limpinho. Os trademarks estão lá todos. Neste aqui, igual. Tudo o que é Fred Olen Ray tem cus, mamas. E é tudo gratuito. Mas eu já vi uma entrevista dele a dizer que não percebe porque é que é criticado quando nunca ouviram violações, nunca ouviram a bater numa mulher num filme. Nunca viram nada do que acontece hoje em dia e ele só porque deixa atrizes porno. Tira-as do mundo de porno e deixa-as levar só umas palmadas e mostrar umas linhas. Agora tenho que intervir. Só falta a parte do porno, de resto. Eu tenho que intervir porque tu falaste da indústria porno como quem fala da rua. Ele tira-as da indústria porno. Eu até tenho amigos. Tem que criar uma Fundação da Salvação das Atrizes Porno ou qual é o sentido? Pensei que era o FUFA, o teu FUFA. Filmezinhos Abandonados. Não, que sigla é que isso dá? FUFA. FUFA é a Fundação do Filmezinho Abandonado. Exatamente. Que é uma mas é verdade, todos os atores ali, com exceção do David Carradine, do Dick Miller e depois do vizinho, que o vizinho também acho que é conhecido. O vizinho que espia com o telescópio. Ele parecia o Matt Sisman. Café! sim, elas são atrizes porno se não perceberam que é um termo. Bem dignas. Portanto, é um termo. Mas este filme, do ponto de vista da representatividade, tem mais mulheres que homens, atenção. Não da melhor maneira. À frente não da melhor maneira. Heroínas, mulheres, não é? Mulheres fortes em papéis. Tem uma vilã ação. Também. Como? A vilã? Claro. Quem é a vilã? É a tipa possuída. Possuída. Afinal, há uma possessão, não é? Possuída. Que quando está com os dentes e com aquela maquilhagem parece a Amy Winehouse. Não sei se... Tem uns traços. E uma delas parece um homem. Ou estou sozinho nisto? Não, eles provaram que nenhuma delas parecia um homem. Eu também não estou a ver o que estás a falar, Daniel. Cara, eles fizeram questão que nós tivéssemos certeza disso. Uma delas parecia um homem. É o Richie Sambora, acho eu, não é? O Richie Sambora, dos Bon Jovi. Este pessoal... Não sei qual delas é que parecia um homem. O Richie Sambora... Ah, já sei, era mais do mais do que ser o guitarrista dos Bon Jovi, era casado com Heather Locklear. Heather Locklear. Não sei como é. Não, o Charlie Sheen tratou disso. O Charlie Sheen, que era mexicano. Charlie Sheen tratou do assunto. E acabou com esta. Acabou com esse casamento, casamento maravilhoso entre o Richie Sambora e a Heather Locklear. Ainda bem que foi cancelado. As coisas que o Paulo sabe, fico sempre fascinado. Revistas cor-rosa. Até um dia em que ele, num episódio que nós convidamos vocês a gravar connosco, ele disse: não, porque Charles Bronson é mexicano, vocês não sabem. Tu não devias... E nós todos, não sabíamos. Mas eu devias usar isso contra mim. Mas é o Paulo Fajardo e nós, ok, está bem. Então, se ele sabe é porque é verdade, não é? Porque é que ele iria mentir? Exatamente. E agora no IMDB já alteraram. Estava... Já aparece é mexicano, agora é mexicano. Naturalidade mexicana. O IMDB também, que não sei se procurarem, mas se forem procurar, existe um trivia que acho que foi o Daniel que nos contou até que descobriu sobre a pila do Pedro Cinema Xunga, não era? Que aparece num filme Tom Cruise. Tom Cruise ou do aquele que faz o Die Hard, como é que se chama? Eu uma vez queria provar. Que era muito fácil minar informação falsa na internet. Mas eu estou a saber isso agora, porquê que é que tu me provaste? Porque a tua pila também está no IMDB, Paulo. Então eu fui a um filme e disse que nas trivias do IMDB acrescentei lá que a pila que aparecia num filme qualquer era do Cinema Xunga. Era, na verdade, tinha sido representado por um famous Portuguese podcaster. Nalgas mandarim, e aquilo esteve lá durante pai 2 anos, ninguém mexia, está lá. Tens que aplicar esse trivia, mas é uma curta que passou hoje aqui com zombies. It's from Paulo Fajardo. Não, isso foi para Pedro Cinema Xunga, the icon, Portuguese é o, icon. É o Dick Double. Nós por acaso, é engraçado estarem a falar disso, nós temos uma piada entre nós, uma private, ainda aconteceu ontem, que é o Pedro, quando está com uma ereção e vai contra a parede, parte o nariz sempre. É o que acontece normalmente. Isso acontece recorrentemente. Tive que contar só porque estamos a falar disso. Assim, o nariz tão pequeno. Pronto, é assim. Lembrei-me agora dessa piada nossa. Muito bem. E temos mais alguma coisa para dizer deste filme? Devíamos falar tanta coisa deste filme, não é? Coisa para falar deste filme. Deixa-me vos perguntar. Eles fizeram-nos a sacanice de nos pôr a ver este filme sem nós sabermos que filme é que íamos. E eu vou ali aqueles primeiros minutos que eu estava a ver e de repente aparece o livro de Necronomicon. Verdade. É Necronomicon. Isto faz parte do universo do Evil Dead. É outra das coisas que nós trouxemos. E depois eu pus-me a pensar. Eu pensei, eu perguntei ao Paulo. Ah, é o Necronomicon, o filme. Né? Há um Necronomicon. E depois pus-me a pensar que aquele livro parece que aparece. Aparecem muitos, aparece. Quantos filmes é que aquilo não está para ter? Há um do Brian Usna, que eu acho que é Necronómica, não é? Tem, são quatro... São vários realizadores até desse... Que é porreiro, é porreirinho. Que é bom. Há Witchboard, Witchcraft, há vários onde aparece esse livro. E as estudantes, as raparigas, eram todas da Universidade Miskatonic, que é uma universidade que existe no universo do H.P. Lovecraft. E que, por exemplo, no Reanimator, eles estão no Hospital Miskatonic, eles, portanto... As experiências são lá realizadas. As experiências são realizadas lá, portanto, pronto, isto tem aqui aqueles trivias. Está tudo, é Stuart Gordon, Brian Usna, Necronomicon, está tudo, roda e Fred Olen Ray. E o Christoph Gans também é um dos realizadores, aliás, foi é, tipo, a primeira... É um filme que são tipo 3 histórias, não é? São 3 ou 4 histórias, exatamente. E chama-se mesmo Necronomicon, The Book of the Dead, não é? É ou isso, não? É isso. É por qualquer coisa assim. É porra, é quem é o terceiro? É o Brian Usna, o Christoph Gans? O Christoph Gans e... Ou, eu julgo que é o Stuart Gordon, o terceiro. É isso. Tem muito má fama esse filme, mas é porreiro. Não é mau. Eu gostei do também filme. Também gostei, mas tem não... Tem muito não... má fama, é porreiro, é quase a tua... Exato, podes é a minha uma t-shirt, é a minha especialidade. Não, isto é, foram os tipos que escolheram este filme, estou a dizer que aquele filme tem muito má fama. É para o ano. Vocês no já... dia 7 do festival do ano que vem vamos passar o Necronómica. Vocês já me perderam, porque ainda estou a pensar nas minhas destas meninas todas que apareceram, mas estava a gostar da vossa conversa e dos nomes todos que disseram. E fiquei a pensar se quando as mulheres se juntam numa festa, tipo 4, 5 mulheres assim, ou vão passar um fim de semana juntas, se é isto que fazem. Se fazem um strip. Tipo roupas sexys e strips umas para as outras, é isso, Susana? Ok. Então, tem que explicam como é que seduziram a dança que usaram para seduzir os seus namorados, não é? Sim. Por acaso nunca tinha pensado nisso. E filmam. E mandam pelo WhatsApp umas às outras. Espetáculo. Como nós mandamos as dick pics uns aos outros. Exatamente, claro. Nos anos 90 era pelo WhatsApp. Pronto, muito bem. Não consigo. Estou a pensar só nas mamocas, vocês desculpem, não consigo pensar em mais nada. E Miguel também, não é? Oh, Carlos, o Miguel está. Vai à casa de banho. Não, estou ótimo. Agora que sei, agora que sei que posso aceitar os cookies todos. Olha, não há problema, mas não esqueças de preparar a briguilha quando voltares, senão acontece com o outro. É para tu veres o suminho que este filme tem. Não, o filme tem muito suminho. Nós é que estamos bloqueados. O Carlos disse-me: olha, Santiago, eu acho que é este filme. E eu fiz exatamente a mesma pergunta. O Santiago fizeram assim, mas é mesmo? Mas é sério? Certeza. E eu disse, vamos arriscar. Acho eu gostei particularmente, houve uma parte que me fez lembrar as dobragens do Dragon Ball, mas neste caso com a legendagem. Nós temos aqui o autor de algumas partes legendadas, explica-me lá, né? Todas. Onde é que foi? Exatamente, algumas partes legendadas, mas algumas que me despertaram a curiosidade. Aquele Zé, não era o Zé dos Ossos, era o Quinto dos Ossos? Era o Quinto dos Ossos. Explica lá onde é que a gente pode ir ao Quinto dos Ossos. O Quinto dos Ossos é um restaurante em Coimbra e... Então, mas não é o Zé Manel dos Ossos? Não, o Zé Manel. também ao fim dos ossos. Aos dois, aos dois. Ah, é o irmão. Ok. E acho que aquilo que estava a acontecer é que estavam a referenciar algum sítio que era local de lá e eu achei, eu senti-me porco a fazer isso. Agora também me sinto porco, mas há bocado senti-me muito porco a fazer isso, a legendar, e então achei que era o Quinto dos Ossos. Não, exatamente. Mas acho que foi a única liberdade criativa que eu tive e bem, no meio daquelas legendas. Não, tava, teve um pouco de personalidade. Agora, é, o filme do Bruno Aleixo tem o... Como é que é o restaurante lá do filme? O Aires. Tem o Aires. Aqui agora este passa a ter o Quinto dos Ossos. E o Quinto dos Ossos agora está no universo estendido do H.P. Lovecraft. É o cinemático, Quinto dos Ossos Cinematic Universe. Pelo menos para o mercado português, não é? Para, que é para o mercado de Coimbra, não é? Porque é super regional essa piada. Exatamente. Mas eu acho que também, sendo que grande parte das pessoas dos podcasts que estão aqui envolvidos... Toda a gente é de Coimbra. São da região centro. Eu também tenho essa ideia. Toda a gente que tem... E da Raia? E agora do Algarve? Obrigado, é isso que eu estava a dizer. Não, são todos Coimbra os bons. Eu só estou aqui a fazer... Eu disse a maior parte. Não... Mas e temos que vir ao norte, caralho. Não sei porquê, a ideia não foi minha. O problema é que o Santiago era a única pessoa de nós todos que sabia licenciar filmes e festivais e gags e essas questões todas, e portanto acabamos de ter que parar aqui no Pistas no Escuro. Eu fui instrumentalizado. Mas queres falar? Vais passar um filme agora de Natal, não é? Queres aproveitar para, já que estamos aqui. Está bem, está bem. Vamos, no dia 20 de dezembro vamos passar aqui um filme de Natal chamado Deadly Games. É um título em inglês, porque é o título internacional, mas o filme é francês. Não me atrevo a dizer o título em francês, mas tem um título alternativo. É o Sozinho em Casa? É mais ou menos Sozinho em Casa. É acerca de um rapaz de famílias abastadas que vive numa grande mansão super tecnológica. O filme foi lançado um ano antes de Sozinho em Casa, portanto há sempre aquela coisa de se calhar houve ali algum grau de inspiração. E há um senhor que é desempregado pela mãe do rapaz. Ele é despedido na véspera de Natal e ele, para se vingar, veste-se de Pai Natal e decide atacar a casa e o puto está lá sozinho com o avô acamado. Ele não contava era que o puto fosse grande fã do Schwarzenegger e dos grandes heróis da ação. Então o puto está mais do que preparado para lidar com aquilo, e é um filme super violento acerca de uma criança a tentar defender aquela casa. E curiosamente, também há o elemento de lhe matarem o cão, e é quando lhe matam o cão à criança que salta a tampa. É o John Wick. O filme só passou uma mão cheia de vezes, acho que uma delas em Cannes, e foi em Cannes que estava lá o George Lucas. Uau. Steven Spielberg, estava lá mais quem? Estavam lá uns tantos que aplaudiram de pé e falaram muito bem do filme. Mas a querer defender a tese que realmente inspirou o Sozinho em Casa? Eu acho que sim. Isso. Até porque os autores deste filme, deste Deadly Games, depois processaram o Cristóvão Colombo, o Chris Columbus, o realizador. E a coisa resolveu-se num acordo amigável. Num acordo amigável. Financeiro. Amigável. Os filmes são muito diferentes. A única coisa que têm em comum é mesmo o puto sozinho a tentar, com armadilhas, a tentar matar o Pai Natal. Em tom é muito diferente, porque é um filme violento, nada cómico. E que foi agora restaurado e que finalmente pode passar na sala de cinema. E dia 20 de dezembro podem ver isso aqui. Um é o Quim Barreiros, o outro é o Saúl, basicamente. o Sozinho em Casa, não é? Pós-standards atuais, é um filme bastante violento. É, mas tem umas tropelias e tem umas gargalhadas, né? Que tornam aquilo meio... Exato. Que piada que não te lancei. Está em chamas com uma cena de espetada. O 2 é bastante... É muito violento. Vocês já viram Sozinho em Casa? O 2 é tão violento, tem o Trump, não é? Já viram Sozinho em Casa este remake da Disney que estreou há um ano passado? Nem sabia que há um remake. Há um remake da Disney que é... Mas continua ainda a passar o primeiro, com tantos que ainda há. Há para aí 5, não é? Aquele miudito do Jojo Rabbit. Eu ainda vi o 3 no cinema. Só vi o póster, só vi o cartazito, não é? Que aparece lá no ecrã. Mas vocês não viram ainda? Esse da Disney não. Porque? Só vi até o 3. Hoje ainda acho que há o 4. Eu vi o Sozinho em Casa 3 no cinema. O 3 é o com o carrito, não é? Com a Scarlett Johansson. A Scarlett Johansson pois é a irmã. Tinha pai de 12, 13 anos. O que é que vais dizer, Paulo? Não, é um dos primeiros papéis dela. só os garros de sobrancelha foi perigoso. Cresceu nos sítios certos. É esse o filme dos cavalitos, não é? Que cai-lhe um cavalo em cima, não é? Não lembro. Fala-nos disso, Miguel. Isso é outro filme. Isso é outro filme. Fala-nos dessa história. Isso é Tracy Lords. Queremos saber, Miguel. Conta-nos tudo. O do Robert Redford. Solta-te, Miguel. Encantador de Cavalos. Ah, ok. Outro filme. Sim, ok. O Encantador de Cavalos. Sim, sim, sim. Com ela também miudita. Calma, Miguel. Está tudo bem. Uma vez vi um filme brasileiro que tinha mais ou menos uma narrativa desse género. Pensei que tivesse a falar do mesmo. Não, mas é o Black Beauty, mas... Era o cavalo de Troia, era o cavalo de Troia. Muito bem. Bem, nós temos 5 minutos até sermos expulsos, e se calhar vou aproveitar só para fazer aqui um... Passa ao público. Não, vou só aproveitar para fazer aqui uns agradecimentos, porque acho que são importantes. Ganda sec. Não estou a brincar. Pronto. Mas isso pode ficar na ficha técnica. É, não, vou fazer rápido e depois continuamos até acabar o tempo. Agradecer a toda a gente que ajudou a criar este festival, e quando eu digo ajudar de várias maneiras, seja promovendo, seja apoiando na questão técnica de equipamentos, tudo e mais alguma coisa, os podcasts todos que se associaram connosco, que são super importantes para nós conseguirmos ter vontade sequer de fazer isto, porque no fundo nós fazemos isto para tentar promover o trabalho de nós todos. E vou só tentar destacar aqui duas pessoas que acho que são muito importantes destacar: o Santiago, por toda essa questão logística que nós já falámos, que sem ele seria impossível nós fazermos isto oficialmente. Eu, por mim, fazia isto tudo sem ser oficial, sem pagar nada, e se aparecesse a polícia pagava-se a multa, provavelmente pagava-se menos do que tem que se pagar de taxas e de taxinhas e de direitos, mas pronto, mas eu percebo que a gente queira estar aqui descansados. E a outra pessoa, que já sei que não vai querer que eu fale nela, mas eu acho que é deleituoso nós falarmos dela, eu acho que... já que ela não gosta da palavra. Deleito. Como é que era a expressão da panela de leite? Não, isto tem a ver com a indústria da fabricação de utensílios de cozinha, okay, e das pessoas que fazem, não é? Os artesãos que fazem para aquecer leite. Panelas, não é? Para aquecer leite. Sim, para aquecer leite. Paneleiros de leite. Exatamente. Isto tudo, nós temos uma série de palavras. A Mónica, estamos a falar da Mónica, não interessa quem é a Mónica, senão ela vai fugir e vocês depois não vão ver a mesma. A Mónica é a nossa coordenadora das nalgas, não é? Que faz, trata-nos a vida toda e faz tudo e mais alguma coisa. É aquela menina, é a primeira a colar a primeira da cadeira. Exato, é que está a olhar para trás. Doutora Mónica da administração. E a Mónica deu-nos uma série de palavras que nós não podíamos dizer no podcast, não podíamos dizer aqui, já dissemos todas, acho eu. Falta o Super Borra Pizzas, só disse pizzas. E qual era a outra que não podia... as espinhas retais, também não deixava dizer aqui. Pizzas podes dizer pode ser que não se com dois S's. Não podes dizer pizzas com C de cedilha. Okay. Então nós temos sempre que consultar as palavras que não podemos dizer, porque depois o nosso público pode ficar ofendido e pedimos essas coisas todas. E a Mónica, vocês não têm noção, mas a Mónica é que fez praticamente tudo deste festival. Quando eu digo tudo, é as legendagens todas das curtas, é o site, as imagens, os trailers do festival, tudo e mais os e-mails que vocês receberam com os pagamentos, com as reservas, etc, foi tudo da Mónica. E portanto, epá, só não pôs os horários nos postos que o Daniel não viu. Não, ela pôs os horários. De quando é que são X, Y? Ela pôs, mas o Daniel estava naquele momento sem os óculos de massa, ou seja, na parte só sexy, e não viu que tinha... Mas está tudo bem, já ouviu das boas. Sim, ouviu. Foi logo a Mónica tem um caderninho de inimigos, que ela vai pondo os inimigos do festival, e tu foste logo. A gente, não, mas pode ser o Daniel, que ele é porreiro e fez um vídeo muito espetacular, o teu vídeo, Daniel, o que fizeste do VHS com o Paulo, certo, e com toda a gente. Muita gente envolvida. Mas pelo que ouvi, a ideia foi tua e a escrita foi tua e estava genial. Foi mesmo muito giro. E portanto, eu não vou pedir salva de palmas nenhumas para nós, para o festival, mas vou pedir para a Mónica, se faz favor. Até porque esta salva de palmas é o único pagamento que ela vai ter do festival. Portanto... Vai ser paga com exposição. Exato, paga com palmas. E pronto, eu queria fazer só estes agradecimentos, agradecer a toda a gente que veio, espero que tenham gostado, mesmo que o filme não tenha sido, eu já percebi que meti os pés pelas mãos com este filme. Não, foi espetacular. Porque, mas tens que correr o risco. Exato. As maminhas, enfim, muita coisa interessante que eu não vou voltar lá, porque não vou baralhar outra vez de pensar nas mamocas. Queria só fazer esse agradecimento, agradecer a todos. Não sei se para onde vamos voltar a fazer o festival. Se fizermos, não sei se será aqui, se será no outro lado. Temos recebido muitas pessoas a pedir para fazer em Lisboa, em Coimbra, etc. Não faço ideia, durante um mês ou dois também não vamos pensar nisso. Comecem a pensar no pavilhão Atlântico? Não, não. É melhor não. Porque depois vão ouvir toda a gente as parvices que eu estou a dizer. Eu percebo, não sei se vocês repararam, as três vezes que eu vim falar ontem aqui ao palco, e por isso é que eu ontem disse, e hoje pedi ao Santiago para fazer esta parte de falar, e ao Rui, eu, em três vezes que vim cá, disse cinco vezes a palavra xixi. Se quiser fazer xixi, fazer... E portanto disse... É o João Baião que tu tens dentro. Sim, sim, sim. Mas antes disso do que no número dois, não é? Sim, sim, podia ser pior, mas mesmo assim acho que não nasci para isto. E portanto, queria agradecer a todos, espero contar convosco para futuras edições, sejam aqui no Porto, sejam noutros lados, espero que tenham gostado. E temos 3 minutos, se quiserem dizer mais alguma coisa. É para o público. Não? Okay. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta do Pornhub, claro que tem. Cookies, alguma uma reclamação, alguma dúvida? Claro que tem. Exclamações, exato. É só ponto de exclamação e de interrogação olha, ali. Diz-me, olha, olha, olha o Nora. Ai, não, a Susana. Não, o Nora, só temos 3 minutos, Nora, desculpa. Não, não dá. A Susana, a pergunta vai demorar mais do que isso. Desculpa, Nora. Com as suas respectivas? Não, não, nenhum de vocês... Quem é que foi ao IGAC ver este filme com as senhoras? O IGAC é tudo Santiago, não sei, ele é que trata dessa Santiago, parte toda. Santiago, porquê? Porque eu tenho a ideia que aquilo são só assim, são umas senhoras assim já com alguma idade e assim um bocado conservadoras e tiveram de estar a ver este filme sozinhas, acompanhadas, como é que isso aconteceu? Eu acho que elas só queriam receber as taxas, não vou responder pelo Santiago, mas acho que não devem ter visto nada, era só o pagamento que interessava, acho eu. Acho que em Portugal não, não. Ninguém vê nada. Não. Ninguém vê nada, é a ideia que eu tenho. Claro que não. Eu uma vez tive que fazer um licenciamento desses e só me perguntaram o que acha... Que idade é que acha que seria ideal para o filme Pantera? E eu disse a idade que achava e pronto, e eles, ok, então é essa a idade que fica, pronto. Então, aliás, não sei se repararam, o Paulo trouxe o filho mais novo dele para a sessão de curtas. Não para esta, atenção. Não, espera lá, espera lá, gajos a cortarem cabeças e tripas a saltar por todo lado. Era boa, que era boa. Ele vê isso Pequeno no YouTube. Santiago fixe, mamas, ele, não. Ele vê isso no YouTube, ele vê isso no YouTube. Muito tranquilo. Pronto. És um conservador americano. Muito. Do, como é que era aquele partido contorcionista? Eu sou desses. Exato. Eu vou arriscar a minha vida aqui, porque acho que temos só 2 minutos, mas Nora, pergunta lá, vá, o que é que queres perguntar? São 2 minutos e meio só, pessoal. Mas neste filme? Ah, obviamente. E eu é fácil, é... Quer dizer, agora não sei se é fácil, se é do espelho... É o Bon Jovi. Eu gosto muito da Michelle Bauer, que é aquela que só aparece numa cena, que é sexta-feira à noite, coisa, e depois ouve-se ela entrar... Ah, esta é outra cena, temos de falar. Ela entra para dentro do quarto e ouve-se um vibrador daqueles... Essa tu coisa consegues imaginar? Oh, consegues imaginar? Tac, tac, tac. Aquilo é um coisa de... Eu imagino uma máquina motor. Gigante. Completamente. É daquelas de tirar petróleo, não é? Exato, algo desse género. Aquelas de Daryl B. Blood, uma então, mas aquilo é uma motosserra, graças. É, uma ela estava a ser cortada, então. É o Cameo. Ah, pois se calhar. É o Cameo no Top Secret. No Top Secret, ele na prisão tinha... Pronto, portanto, eu acho que vou votar na Michelle Bauer, porque já, o Pedro já sei qual é que vai votar, normalmente é que são as minhas maiores. Eu portanto, sou grande fã da Mónica Gabriel, não? Mas claro. Se vocês puderem ver... Se tiverem tempo livre, vejam o Deathstalker 2, onde ela faz um papel de duas gêmeas, não é? Uma é uma princesa e outra é uma não-princesa. Ui, papai. Onde ela, aparece sempre neste estado. Como ela aparece. Mas as duas aparecem sempre assim. As duas, sim. Uma é princesa e outra é... Mas é assim, ela tem piada. Ela tem piada. Tem um carisma. É. Mas é a princesa e outra é o quê? E a outra era... Uma é a princesa... Que foi expulsa do castelo. É Frozen. Foi criada uma espécie de um clone. Ah, ok. E ela tem que voltar a entrar dentro do castelo com o Deathstalker. Não, clone é Van Damme. O clone é com Van Damme. Ou novelas da TVI. Ou isso. Não, isso eram gêmeas, desculpa. Não, e tinha que ter olhos d'água, não era? Olhos. Não era vamos falar do Van Damme, já passamos da hora. Já, e a gente depois não sai daqui. E não, os olhos d'água é a ceguinha, né, que foi atropelada uma moto 4 na Figueira, não é? Da novela da TVI. É possível. Mas fiel. Novelas da TVI é com Miguel, podem falar. Eu só acho que o Paulo Gonzo é que sai a ganhar, porque as músicas passam todas no genérico, é o nome das músicas do Paulo Gonzo, basicamente. O Sangoku é de genérico, desculpem. O quê? Jardins Proibidos. Sangoku? Jardins Proibidos, whatever. Paulo Gonzo. Vamos ver. Capa de. As melhores. Pronto, ok. Vamos já perceberam que o desafio era mesmo do Sérgio, não perceberam? As melhores mamas para o Paulo são as mamas do Van Damme, não é? E os glúteos, e os glúteos também. Exato. Acho que não há aqui sequer hipótese, não é? Não, Mónica Gabriel, quer dizer. Sim, se fosse é a questão de espelho, não é? É dos espelhos, nem sequer é uma competição. É dos óculos. aquele momento freudiano e não sei o quê. Estamos todos, unidos a todos, não é? Eu acho que sim. Um momento bonito agora. Não, a Mónica Gabriel tem outra particularidade que é... ela representa muito bem... Do nariz para cima, porque ela tem uma técnica com as sobrancelhas para emitir expressões que muito pouca gente tem, e só há mais um mas um foi nisso que estavas a reparar? Eu só estava a reparar nisso. Okay. E só há outro ator que eu conheço que é o tipo do Silent Night, Deadly Night 2, quando mata umas pessoas e diz Garbage Day e aquelas sobrancelhas começam a ondular. Eu acho que a Mónica Gabriel foi à, não é Stanislavski, mas acho que ela foi à mesma escola de representação de sobrancelhas. E... Não, e além disso ela sabe latim antigo, não sei se existe latim moderno, mas eu sei latim antigo. E, portanto, e eu traduzi a letra, isto não foi uma liberdade criativa. Ela, sim, sim. Ela disse Ancient Latin. Exatamente, exatamente. Não? E traduz em tempo real, não é? Ou é, sim, aquela, sim, sim, sim. É até um problema, sim. Ou é de trás para a frente, não é? Se o filme teria acabado em 5 minutos, foi, se ela tivesse lido aquela porcaria na ordem correta. Mas vocês acham que é uma comédia, que o filme é uma comédia? Assume-se como uma comédia ou não? Ou é parvo e não tem noção que é parvo? Eles sabiam para o que é que iam. Eles sabiam. Eu acho que é melhor deixar... Sequela, eles acho quando falam... É nós apanhamos-te na sequela... Opa, não, eles sabiam o que é que estavam a fazer, não é? Claramente não, porque pensavam que ia haver uma sequela. Mas não houve sequela. Não sei. Eu acho que está na hora de fechar este cabaré. Temos de fechar, já passamos de hora. É, pessoal, obrigado a todos. Obrigado. Bem-vindos, espero que tenham gostado. E até uma próxima edição. Até obrigado. Próxima.